Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21, a primeira emissão de 2018. Eu espero que o vosso Natal tenha sido tão bom como o meu. Diverti-me, comi bem, boa companhia, vocês sabem como é que é. A minha sogra, a minha namorada, o tio da minha namorada. Bem, enfim, foi um fartote de rir e eu espero que vocês tenham tido um Natal excelente como o que eu tive. Embora também devo dizer, longe da minha família, ou da minha parte da família, do meu lado, digamos assim, e ainda assim veio o Natal para recordar o primeiro Natal que passámos juntos, espetacular. Também a passagem de ano foi memorável, ela em si, porque passei com os meus amigos, ainda cheguei a tempo, estava a trabalhar, mas sinto um bocadinho mais cedo, fui a correr, cheguei a tempo da meia-noite. E espero que vocês tenham divertido tanto como eu nessas duas festas. E agora vamos entrar em 2018 cheios de energia, cheios de boa disposição e com o imaginário no coração. Esta rima tão podre que eu nem sei. Bom, enfim, passando à frente, eu espero que os programas de 2018 sejam do vosso agrado. Eu estive bastante constipado, mas agora já estou melhor e, portanto, voltei aqui às gravações e espero que vocês me perdoem esta pequena falha, também a pausa para as festas, mas de qualquer maneira vamos arrancar com o programa, que hoje vai ser sobre um tema que é muito caro a mim, ou seja, que eu gosto bastante, que é psicologia. Psicologia, o que é a etimologia da palavra, o que é que estuda a psicologia, as diferentes áreas de aplicação de psicologia, e eu já disse psicologia bem umas 35 vezes, mas é espetacular porque eu posso repetir 35 vezes outra vez, psicologia, psicologia, psicologia, psicologia, psicologia, ok? Muito bem, não sei se sabem sobre o que é o programa de hoje, se não, voltem um bocadinho atrás, é só ouvir os últimos 4 segundos do programa, vão perceber mais ou menos sobre o que é. Bem, vamos já entrar assim em 2018 com grandes músicas, obviamente, não podia deixar de ser aqui no Imaginário 21. Muito, muito, muito... Estou muito expectante para ver como é que vai correr este ano do Imaginário. Espero que vocês gostem, eu gosto muito de o fazer. Aliás, não se nota nada. Portanto, como eu sou tagarela, vamos ter 52 semanas de programa, 52 programas novos para vocês ouvirem. E espero não falhar, pronto, espero não falhar muitos, sei que às vezes pode ser um pouquinho difícil, mas vou tentar não o fazer. Vamos partir da premissa que eu vou conseguir entregá-los todos a tempo, que é assim que deve começar qualquer projeto. E começar também com uma grande branda é uma banda que abranda, lá está, pronto, está tudo calculado, é impressionante, o homem até quando faz erros, ou comete erros, porque eles não se fazem, cometem-se, é? Até quando o homem comete erros, a dizer que comete erros, é tudo planeado, tudo, fantástico, ó, está tudo ficando na cabeça, grande gênio. Bom, Audioslave, com Like a Stone, os Audioslave, que este álbum tem um nome muito esquisito, que é Audioslave. Porquê que os Audioslave se lembraram de chamar Audioslave aos álbuns dos Audioslave? Não sei. Bom, perguntei aos Audioslave, pode ser que eles saibam. Bom, este álbum saiu em 2002, é rock alternativo, teve indicações para Grammys e não sei o quê, aquelas cenas todas e tudo o que interessa, essas cenas. Mas a música é muito fixe, é Like a Stone, eu não sei se já tinha dito, acho que já. Fica aqui outra vez, Audioslave, Like a Stone, do álbum com o mesmo nome da banda, lançada em 2002. A segunda música é do meu rapper favorito de todo o mundo, de todo o universo, Eminem. Lá está o Emmanuel a ser completamente pernicioso na escolha, completamente parcial, não quer saber, porque é amigo meu. E portanto, vamos ouvir, obviamente, Eminem. Eminem que lançou agora, há pouco tempo, um álbum, coisa que ele já não fazia há muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Não vamos explicar. Bom, portanto, Eminem vai cantar River com Ed Sheeran, do seu álbum Revival. Aconselho toda a gente a comprar. Foi o que a minha namorada me fez. Eu, bem, enfim, não foi bem assim. Eu digamos que, como é que eu vou dizer isto de uma forma assim? Eu obriguei-a a comprar. Mais ou menos, foi assim, queres um presente, quero comprar o Eminem, não sei se patrocina aí e tal. Não. E ela, que é uma querida, deu-me o CD que contém esta música com o grande Ed Sheeran. Vocês também devem conhecer. Eminem com Ed Sheeran cantam River. Mas vão ouvir as outras todas, porque é muito fixe. Eu não sei porque é que estou a dizer isto. Será porque eu disse que o Eminem é o meu rapper favorito de todo o universo? Hã? De todo o universo, reparem. Nem sequer do universo, do universo. Façam disso o que vocês quiserem, que isto é uma grande informação. A terceira música desta linha 3, portanto a terceira, 1, 2, 3, a terceira é Jimmy P, Num Dia Mau. Jimmy P estava num dia mau, escreveu uma música e está muito boa. Piada mesmo. Mas a verdade é que a música está boa, sim senhor. E ele diz na música que mesmo num dia mau é melhor do que os outros num dia bom. E portanto não é nada convencido. E enfim, o que é que eu posso dizer? Que foi produzido por um Prodlem. Quem tiver um Prodlem vai ter que ver este senhor. Que ele conhece. Exato. Outra piada. Bom, enfim. Jimmy P, não diz aqui o álbum, portanto isto deverá ser um single, exato, deverá ser um single que ele lançou e depois, entretanto, irá eventualmente lançar o álbum. Portanto, para recordar, Audioslave com Like a Stone, Eminem com Ed Sheeran a cantar em River, e a última destas três, Jimmy P, Num Dia Mau, produzido por Prodlem. Há problema aqui. Já chega, se calhar. Vamos insistir um bocadinho. Pronto, eu volto já a seguir com mais três músicas. Espero que vocês voltem também. Não tenham ficado demasiado chocados com esta super intro cheia de energia. Toma lá, vai buscar. 1, 2, 3. Oh. liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black, sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match, she's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats, and guess who just happens to be moving on to the next. Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath, and you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back, knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my life now we're falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into night stand. It was called some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did it first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like Cole in the Wall Diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon. And speech detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm bidding to your forbidden fruit. I've been fuck! A liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my life now we're falling like the rain. So let the river run. My name's, oh, my name's oh, river. River runs. Let the river run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made it came at you sideways. I can't keep my lies straight. What I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell an unborn child? Been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Little one, sorry. I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. Próxima estação, Antena Web. Tu tens alguém, mas baby, it's all good. Eu não me incomodo, eu tô sem ninguém, não tô como tu. Modo. Eu sei que o teu nigga não fode, eu sei que o teu nigga não fode. Estás à procura de alguém para te dar o que o teu nigga não pode, yeah. Sozinho em casa, hoje eu tô alone. Vem ter comigo, mas não te esqueças. Desliga o teu cell phone. Louca para sair da friendzone. Louca para sair da friendzone. Oh God, fica em segredo e fica entre nós. Eu sou melhor que o teu ex, melhor que o teu next. Mesmo num dia mau, mal. Eu sou melhor que o teu ex, melhor que o teu next, mesmo num dia mal. Eu sei que és tu que me ligas em anónimo. O teu respirar é óbvio. A vontade de me ver vai sobrepondo ao ódio. Talvez me odeies como homem, mas já não me odeies como ontem. Não existe calma sem desordem, e a saudade é para se matar jovem. Insisto na ligação até ao último sinal, na esperança de me ouvires no voicemail teatral. Tipo, agora não dá, liga mais tarde. Engraçado foi o que tu disseste quando vazaste. Não que eu tenha contado os 4 meses, 3 semanas, 5 dias, 2 horas desde o dia em que te foste. Ou talvez tenha contado para tirar da cabeça o pensamento, ver com outro. O que me safou até agora foi a memória fotográfica que eu guardei do teu corpo. E por mais que digas que não, a verdade é que ainda te quero como nenhum outro. Pediste tempo, eu dei-te um pouco, mas o que o tempo não cura, acaba mortos. Só espero que te percebas ao cair em ti, que doía menos, tens caído em mim. Eu sou melhor que o teu ex, melhor que o teu next, mesmo num dia mais. Mesmo num dia mau. Olá, sejam bem-vindos! Segunda parte do Imaginário 21. Já imaginaram isto? Mais 3 músicas espetaculares? É isso que vocês querem? Mas primeiro vou-vos dar uma big suggestion aqui da minha parte, que é irem à página do Imaginário 21. Porque não? Não é? Quer dizer, se vocês, portanto, ajudem-me. Vá lá. Façam outra vez com que a página seja a mais vista de todo o site, só porque sim, só porque, vá lá, ajudem. Isso, exatamente, antenaweb.info/imaginario21, espetacular. E se vocês quiserem checar os outros programas do, portanto, os outros programas do Imaginário, estão lá, mas também, e por que não dizer, os outros programas dos meus colegas da Rádio Antena Web. Vocês vão a antenaweb.info, vão à programação e escolhem qual o programa que vocês querem ver, ou vão pelos tags e pelos assuntos que vos interessam, e vai conduzir-vos ao canal corrente da Rádio Antena Web, que tem bastantes canais, portanto, com muitos temas, os mais diversificados possíveis. Vocês podem checar lá em antenaweb.info. E se quiserem dar um apoio, aquele apoio delicioso ao Imaginário 21, antenaweb.info/imaginario21, é só deixarem lá o like, o comentário, o que vocês quiserem, porque o programa é meu, mas o programa também é vosso. E agora também vou mandar uma grande porrada no microfone. Espetacular! Espetacular! Mas vai ficar mesmo assim, que isto é assim. Imaginário é mesmo assim. Vocês vão ouvir agora mais 3 músicas espetaculares, e eu tenho a certeza que vocês vão gostar. E se calhar alguns de vocês não vão, mas pronto, não interessa. Quer dizer, podem sempre passar esta parte à frente, a parte das músicas, não a parte em que eu falo, por favor, ouçam-me. E a primeira música destas 3 é Placebo. Como assim Placebo? Sim, Placebo. Vou passar Placebo aqui. Que eu passo tudo, eu passo um bocadinho tudo. Qualquer dia faço um especial só de metal, por exemplo. Qualquer dia faço um especial só de Kizomba. Ou de Kim Barreiros. Por que não? Quer dizer, todos os artistas são válidos aqui no Imaginário 21, embora eu me conduza um pouco pelos meus gostos pessoais, e depois vou explorando uma ou outra música fora da minha zona de conforto, digamos assim. Mas esta, por acaso, Placebo, é muito fixe, eu gosto, não sei porquê, mas gosto. E como eu gosto, não tem que ter porquê, não é? Eu acho eu, não sei. Bom, mas não me batam já, portanto, tem mais música, mais estilos de música, até tem mais hip hop e tudo, só assim naquela. Portanto, os artistas são os possível, né, dispensam qualquer tipo de apresentações. O álbum é Mad, portanto, para quem não tomou os medicamentos como eu, está na hora, está bom? Vá, dando um copinho de água, comprimidos para a boca, para ficarmos todos normais e tal, todos enquadrados nesta sociedade linda em que vivemos. Ou então não. Pronto, a data de lançamento deste álbum, Mad, dos possível, foi em 2006. Isto é do antigamente, que antigamente é que era bom e tal, não sei o que, essas coisas que os quadros costumam dizer e que eu agora já me apanho a dizer de vez em quando. Enfim, a vida é triste e vamos envelhecendo e é assim, qualquer dia morremos e está tudo feito. Exato, não é por aí. Façam da vida o que vocês querem, persigam os vossos sonhos, esses clichês todos. Vamos embora, Placebo é a primeira música e ainda tenho mais duas para dizer. E estou aqui a enrolar. Por amor de Deus, a próxima música é do Peruca. Sabem quem é o Peruca? Não sabem. Vocês não sabem quem é o Peruca. Vocês acabaram de fazer aquela cara pi pi onde? Não há ninguém com esse nome, estás a inventar. Não. Ah! Peruca, sabem porquê? Porque eles nem sequer lá no bairro deles sabiam dizer peruca. Então eles chamavam-lhe peruca por causa do cabelo dele parecer uma peruca. Estão a ver aquelas vizinhas dos vossos prédios que digam, mas como eu, por exemplo, se terem assim um bocado disléxicas e dizerem assim, em vez de dizerem pêssego, dizerem pêssego, é a mesma coisa, vai dar ao mesmo. É peruca, não, é peruca. E o peruca é MC peruca e tal, como é que é, meu boy, está-se bem e tal. Peruca, salto alto, grande produção, grande videoclipe, espetacular e tal, gajas na banheira com espuma e essas coisas. E ah, não sei o que, só banda mal. É assim, a música não é muito boa. Mas, pá, ficou-me no ouvido e vai entrar aqui no momento do programa. Peruca, salto alto. É do artista, que eu não sei se já disse o nome vezes suficientes, e foi lançado em 2017, portanto o ano passado. E o que é que eu posso dizer mais? Ouçam a música? Pelo menos o instrumental é fixe, eu gosto. A letra podia ser melhor. Mas também, quer dizer, pronto, não pode ser só sempre a dropar knowledge, a gente tem que dropar outras cenas para o Mike, estás a ver, para amplificar a cena. Pronto, se vocês vissem as figuras que eu faço a gravar este programa, eu qualquer dia filmo. E vocês vão desejar que eu nunca tivesse filmado. E depois, a culpa vai ser vossa. Pronto, é só isto que eu tenho para vos dizer. E já, por causa disso, e para acabarmos aqui com a conversa destas três músicas, a próxima é de um artista que tem tudo a ver com os outros dois que eu disse. Quais foram os outros dois que eu disse? Exato, Placebo e Peruca, exatamente. E o que é que é? Get Up! Dos Korn! Dos quê? Dos Korn! Com Peruca! E o Placebo? Estás a brincar? Não, estou a falar sério. Mesmo. Get Up dos Korn. Get Up é espetacular. É um single dos Korn. E tem featuring uns gajos que eu não consigo dizer o nome, que é os Skrillex. Não sei como é que se diz. E é do álbum The Path of Totality. Este álbum foi lançado a 6 de maio de 2011. Disponível para download digital. E é new metal e dubstep e são os Korn a reinventarem-se um pouco. Álbum que é já de 2011. Eu espero que vocês gostem da música. A música é muito fixe. E vocês vão ficar bem acompanhados com Placebo, Song to Say Goodbye, Peruca, Salto Alto e Get Up dos Korn. Get Up vai fazer qualquer coisa. É o que eles querem dizer mais ou menos com esta música. É o que eu vos quero dizer a vós no início do ano. E vamos lá ouvir estes três grandes artistas. Eu já volto. Fui! Thank you. Eu bem tento ser melhor, mas eu não consigo. E tu mereces mais do que eu tenho de si. Tanto tempo contado, pouco tempo contigo. Mal para namorado, bom para ser amigo. Passaste um mau bocado, roubei-te esse sorriso. Dias sem dizer nada, sem uma explicação. Eu era o pecado no teu paraíso, mas não tenho o que é preciso numa relação. Eu nunca tive o preciso e dizia não. Hoje em dia penso nisso ao ver o meu reflexo, porque eu pedi tudo, deste-me o coração. Onde tu vias amor, eu só via sexo. Viveste um filme de terror e criaste um romance. O homem que tinhas do lado era fora de alcance. Dizes que eu não recuo, também não avanço. No corpo das outras sim, é lá que eu danço. Enfim, eu não descanso, a minha vida é só loucura. Virei pouca oferta, porque hoje é muito à procura. Tu sentiste o André, tu viveste o André. É, ela só opera o peruca. Boneca, tu escuta, lembra-te dos mentes. Boneca, tu escuta como fazias em tempos. Não preocupo eu saber dos teus arrigos. Quando os teus olhos fecham, sei que é a mim que tu sentes. Yeah. A vida que eu levo para ti não dá. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choras por tudo que podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Hoje estás numa cama à espera que eu me deite. Tentei, tentaste, cansei, tentar. Hoje vê-me a sorrir por tudo o que foi feito. Yeah. Agora olha para mim, a vida mudou. Dizem que tudo tem um fim, tudo tem um fim. Será que acabou? Pensei para onde é que eu vou, olha para onde é que eu vim. Hoje vejo onde é que eu estou, mas vejo-me aqui sem ti. O brilho virou pó e foi só que eu senti. A vida é um dominó e o jogo não é para mim. Pantera quando sai do palco, há tanto salto alto à minha procura. Eu faço-me de parvo, mas tu não és burra. Eu bem tento evitar, mas tudo o que Deus não quer, o diabo empurra. Tudo aquilo que eu não quero, o inferno sussurra. E eu que não sou de ferro, deixe-me levar. Porque homem que é de ferro emberra com a chuva. E quando vem a água vai enferrujar. A vida que eu levo para ti não dá. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choras por tudo que podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Hoje estás numa cama à espera que eu me deito. Tentei, tentaste, cansei, tentar. Hoje vê-me a sorrir por tudo o que foi feito. Yeah. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choras por tudo que podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Hoje estás numa cama à espera que eu me deito. Tentei, tentaste, cansei, tentar. Hoje vê-me a sorrir por tudo que foi feito. Yeah. Canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. I am bem-vindos à terceira parte do Imaginário 21. Este programa que é certamente o vosso programa favorito, nem tenho dúvida nenhuma, mas certamente que também estarão disponíveis para dizer se sim, se não, nos comentários da página do Imaginário 21, nos e-mails que me têm mandado e em todas as críticas que eu, desde já, agradeço e muito, porque são, desde que sejam construtivas, são sempre bem-vindas. Eu escolhi para tema desta semana psicologia. Psicologia porquê? Em primeiro lugar, explicando que a psicologia é uma das ciências que mais me fascina. Não é que eu seja um grande especialista, nem grande nem pequeno especialista nenhum, sou apenas um curioso da matéria. Queria ter alguém para falar sobre este tema, infelizmente ainda não foi possível. Não quer dizer, porque eu fazer este programa, que não faça outro especial, por exemplo, entrevista com algum amigo meu que tenha este tema como área de ocupação profissional e, portanto, que seja uma pessoa mais avalizada e avalizada para discutir este assunto, mas, de qualquer maneira, deixar-vos algumas noções sobre o tema e dizer-vos que a psicologia está, efetivamente, eu ia dizer aparentemente, mas não é aparentemente, é efetivamente, assim é que é, ligada a todas as áreas da nossa vida. E, portanto, a psicologia é uma coisa que é uma ciência que estuda diversas componentes da sociedade humana, do ser humano, se assim quisermos. Mas vamos começar, se calhar, com o que é mais importante, ou mais, não é mais importante, mais básico neste programa sobre psicologia, que é entendermos a etimologia da palavra. Eu sei que vocês, todas estas informações que eu vou dar, vocês poderiam e deveriam e deverão e poderão, para aplicar todos os tempos dos verbos, procurar na internet, mas quero dizer, não é por isso que eu vou deixar de deixar este conteúdo, passa a redundância, deixar este conteúdo disponível para vocês que querem ouvir um bocadinho falar sobre o assunto e não têm assim tanta paciência, tempo ou disponibilidade para o fazer. Portanto, origem da palavra psicologia. Origem desta expressão, desta palavra, deriva de duas palavras gregas, psique, que quer dizer alma ou espírito, e logos, estudo da razão, compreensão. Psicólogos, portanto, psicologia. Psicologia pode ser compreendida então como o estudo da alma ou a compreensão da alma. Claro que, como muitas ciências, a psicologia evoluiu muito e deixou de ser apenas os... portanto, não é esta a definição da psicologia como ciência, apenas a etimologia da palavra. E, portanto, esta palavra quer dizer, em grego, a junção destas duas palavras. Portanto, esta expressão, no fundo, quer dizer isto mesmo, a compreensão da alma, o estudo da alma. Claro que a própria ciência, a ciência da psicologia, vai muito para além daquilo que é o estudo da alma ou a compreensão da alma, sendo que isso é verdade, ou seja, é a definição mais pura desta palavra. A psicologia é também uma ciência, ou não é também, psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os seus processos mentais. A psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que finaliza, os processos mentais e as sensações e as emoções, as percepções e a aprendizagem, a inteligência. Portanto, o corpo e a mente são estudados pela psicologia de forma integrada e não separada. Isto é muito importante, porque na psicologia o corpo e a mente estão intimamente ligados a esta ciência. Liga estas duas partes do ser, a nossa razão e o nosso corpo físico, portanto, mas sobretudo estuda o ser, portanto, o ser humano, os comportamentos que têm e tudo o que gira à volta dos comportamentos, o que é que nos motiva a ter esses comportamentos, quais são os padrões comportamentais e sobretudo também e muito também as nossas percepções e aprendizagens e aquilo que nós vamos, no fundo, evoluindo com a nossa experiência empírica de estarmos vivos e de nos relacionarmos e essas coisas todas. Quer dizer que é uma ciência bastante completa, é por isso que me fascina. A história da psicologia vem um bocadinho da filosofia e confunde-se até com ela até aos meados do século XIX. Portanto, no final do século XIX, os académicos resolvem distanciar a psicologia da filosofia e da fisiologia. Portanto, estas três áreas, a psicologia, a filosofia e a fisiologia, portanto, psicologia, filosofia e fisiologia, dão origem ao que se chama a psicologia moderna. Os comportamentos observáveis passam a ser parte da investigação científica, em que os laboratórios, com o objetivo de se controlar o comportamento humano, portanto, neste sentido, eu diria mais, em vez de controle, será controle aqui no sentido de ajudar a entender as origens, os desenvolvimentos e as finalizações de tanto o comportamento em si, mas tudo o que se desenrola à volta do comportamento, com o objetivo de os controlar, portanto, com o objetivo de poder ser todos os distúrbios, desordens, como queiram chamar, serem controláveis, serem curáveis, serem, portanto, alvo de estudo para podermos achar o remédio, digamos assim, entre aspas, numa linguagem muito simples, para estas coisas que, no fundo, os comportamentos humanos e tudo o que se envolve, até podem calcular que até 2000 e até, não é, 2000 e não sei o quê, é até, portanto, no século XIX, e daí em diante, mesmo assim, portanto, ainda é muito recente, dada a história humana, a história da raça humana, portanto, 19 até agora passaram dois séculos, não é nada na história da humanidade, portanto, é uma coisa muito recente. E poder-se-á só deduzir como é que era a vida antes deste estudo e das ciências, nomeadamente destas ciências, que estudam o comportamento, no caso da psicologia, portanto, no caso da fisiologia, mais a ver com o funcionamento do corpo. E a filosofia trata mais da maneira de pensar e dos diversos caminhos que se pode tomar no pensamento, seja ele, seja ela, filosofia moderna ou não. Portanto, e desde o início, a psicologia científica ou experimental, portanto, tem estes dois nomes, usou diversos sistemas teóricos que foram desenvolvidos para intervir no comportamento humano. E entre esses destaca-se a psicopatologia, a psiquiatria e a psicanálise. Portanto, os limites entre essas práticas ou disciplinas científicas e a psicologia são ténues, assim como múltiplas influências entre estas. Portanto, tudo isto, a psiquiatria, a psicopatologia e a psicanálise, são desenvolvimentos da própria psicologia experimental ou a psicologia científica. E quer dizer, tudo isto é para tentar entender, no mais puro que há deste entendimento, entender no mais puro sentido da palavra, é isto que eu queria dizer, o ser humano e, portanto, todas as suas ações. E depois, obviamente, que chegamos a uma parte em que a psicologia, hoje, não é, nos dias de hoje, já pode contribuir para várias áreas de conhecimento, possibilitando cada área uma gama de descobertas quase infinita sobre o homem e o seu comportamento, o homem e as suas relações. Portanto, o psicólogo, um profissional que são como se chamam os profissionais desta área, tem como base ou busca, a sua missão é entender, compreender o comportamento e o pensamento das pessoas que possuem um conflito, algum tipo de conflito, de distúrbio psicológico. Portanto, no fim, o objetivo é o mais próximo possível da saúde mental a 100%, não é? Do indivíduo que está à sua frente, para que depois possa melhorar, evidentemente, os problemas que tem a nível de vida, de relacionamentos, de finanças, de desejos, de sentimentos, sei lá, de uma panóplia muito, muito, muito grande de coisas, não é? Há bastantes áreas de especialização na filosofia. Portanto, se calhar desenvolveria aqui, não desenvolveria, mas assinalaria aqui 10 tipos de psicólogos. Portanto, como veem, assim, muito rápido, existem 10 tipos de especialidades dentro da psicologia. Portanto, em primeiro lugar, os psicólogos clínicos. Os psicólogos clínicos são especializados em distúrbios mentais e emocionais cujos crises podem ser de curto prazo ou durar muito tempo. Portanto, isto é a mais simples aplicação da psicologia e, portanto, é assim que se entende. Portanto, eu acho que o psicólogo clínico deve ser a primeira noção que alguém tem de um psicólogo. Quando alguém pergunta o que é um psicólogo, normalmente é uma pessoa que faz isto mesmo. Eles tentam tratar as nossas crises, que podem ser de curto prazo ou de longa duração, estão preparados para lidar com qualquer problema. É por isso que encontramos psicólogos clínicos especializados em transtornos de depressão, compulsão alimentar, transtornos de personalidade, abuso de drogas e questões relacionadas com crianças e adolescentes, etc. Toda uma série de... Como já podem ver aqui, só dentro da psicologia clínica há toda uma série de áreas, toda uma série de dossiês que o psicólogo tem que dominar. A seguir, em segundo lugar, quer dizer, isto não está por ordem de importância, é bom também salientar isto. Há os psicoterapeutas, são responsáveis pela prestação de apoio psicólogo e ensinar, portanto, no fundo, dar ferramentas, variedade de técnicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Obviamente, os problemas que os psicoterapeutas tratam não são tão graves como os que tratam os psicólogos clínicos. E o foco do psicoterapeuta são os problemas cotidianos, os conflitos nos relacionamentos interpessoais ou problemas emocionais que possam dificultar relacionamentos. Além disso, tratam e gerem situações de stress e ansiedade que podem afetar, evidentemente, o indivíduo. Isto é, portanto, uma outra especialização da psicologia, a psicoterapia. E a psicoterapia, talvez a forma, como diz aqui, a forma um pouco mais leve da psicologia. E, evidentemente, que depois temos mais tipos de psicólogos. Eu vou procurar ser rápido, embora eu adoro estar a ler aqui estas pequenas definições, que acho que está muito bem conseguido. E vou continuar para o número 3. Número 3 são psicólogos educacionais, portanto, a psicologia educacional concentra-se nos processos de aprendizagem das pessoas. Os psicólogos muitas vezes trabalham em escolas como conselheiros, ajudando qualquer criança que se apresente com distúrbio de aprendizagem. Diria também que estes psicólogos deviam estar mais presentes em todas as escolas públicas. Normalmente as privadas têm, as públicas nem sempre. E porque é uma ferramenta importante de ajuda aos professores, porque os alunos, e neste caso estamos a falar de psicólogos educacionais, apresentam diversos tipos de problemas que não são diretamente a ver com esta ou aquela matéria, tanto como não é com matemática portuguesa ou francês, mas sim com dificuldades do próprio indivíduo, da própria pessoa, da criança que está em crescimento e que passa na escola pelas mais diversas fases da vida. Portanto, a missão da psicologia educacional não é somente fazer com que a criança aprenda, mas ajudá-la a adquirir recursos necessários e úteis para compensar qualquer limitação que a criança possa desenvolver. Número 4, são neuropsicólogos, normalmente são pesquisadores, embora muitas vezes desenvolvam suas atividades profissionais no campo da reabilitação cognitiva, comportamental e emocional dos pacientes com danos cerebrais. Eles também são especialistas no diagnóstico precoce e tratamento de demências. Portanto, na sua área de especialização é clínica e trabalha num espaço entre a neurologia e a psicologia. O seu foco é o estudo de possíveis alterações que comentem, portanto, que existam possam fragilizar o sistema nervoso central e afetar a vida, evidentemente, do paciente. Estas alterações podem ser causadas por diferentes agentes, desde um traumatismo, um acidente vascular cerebral ou AVC, um tumor. São os maiores aliados dos neuropsicólogos são as técnicas de neuroimagem e o seu trabalho baseia-se na relação entre o cérebro físico e a mente, ou seja, está ali na fronteira entre entre a neurologia e a psicologia, portanto, e junta da neuropsicologia, neuropsicólogos, que tratam, no fundo, peço desculpa, de estimular o nosso cérebro e de arranjar maneiras de retardar, ou mesmo, quem sabe, em alguns casos, curar a pessoa de determinadas dificuldades que possam ter surgido devido a AVCs, devido, portanto, como eu já li aqui, portanto, podem ser tumores, podem ser formações congénitas, malformações congénitas, portanto, deficiências à partida já de nascença, em que se pode, com a neuropsicologia, atenuar esses sintomas, deslindar alguns casos, portanto, precocemente, verificar as alterações de capacidade do indivíduo e poder ajudá-lo da melhor, evidente, da melhor maneira possível, e nem sempre é eficaz. A meio da nossa lista temos psicólogos sociais. Psicólogos sociais especializam-se em tudo o que se relaciona com o comportamento humano e os fatores psicológicos que podem afetar o ambiente social. Portanto, o campo de conhecimentos de um psicólogo social ou dos psicólogos sociais engloba relacionamentos interpessoais e outros temas como a cultura, os preconceitos, atitudes que temos uns para com os outros. Eles são especializados em criar grupos e programas que ajudam os mais desfavorecidos ou as minorias. E, portanto, graças aos psicólogos sociais, muitas pessoas conseguem reintegrar-se na sociedade. Portanto, aqui também já podemos incluir nestes psicólogos sociais psicólogos que ajudam grupos de risco, evidentemente, como, por exemplo, estou-me a lembrar de Alcoólicos Anónimos, isto é psicologia social. Também, obviamente, que o alcoolismo, sendo uma doença, tem que ser tratada, e uma das formas de se tratar, entre outras, obviamente, entre outras disciplinas da psicologia que são usadas, é a psicologia social e a ajuda destes grupos de apoio, também de apoio, sei lá, à vítima, de apoio, enfim, os mais diversos apoios, tendo em conta as limitações existentes em cada grupo. Psicólogos de trabalho existem também. Existem psicólogos especializados no campo do trabalho. Encontram-se esses profissionais nos departamentos de recursos humanos das empresas, na formação, saúde e desenvolvimento profissional. Às vezes também trabalham no departamento de recursos humanos. Eles são particularmente importantes, uma vez que têm um grande conhecimento sobre a motivação e liderança. Obviamente que eu aqui diria que estes psicólogos do trabalho deveriam ser muito mais implantados nas empresas portuguesas e, infelizmente, não são. Em sétimo lugar, vêm os psicólogos criminais. Os psicólogos criminais são especialistas em questões criminais, como o próprio nome indica, e por isso a sua experiência é importante nos tribunais. De alguma forma, podem orientar o juiz a dar uma cinzenta justa contra ou a favor do réu. O seu trabalho é descobrir o que levou o indivíduo a cometer determinado crime e os crimes pelos quais é acusado. O estudo da sua personalidade permitirá projetar um tratamento adequado para o acusado. Portanto, estes psicólogos são da área forense, são da área criminal e ajudam nomeadamente a fazer profiling, portanto, o perfil de criminosos e estudar o que levou este criminoso ou, portanto, sim, o que levou este criminoso a cometer este ato, seja lá ele que ato for, e portanto depois guiar a justiça na melhor maneira ou na maneira mais eficiente ou na sentença mais portanto, na sentença melhor, na melhor sentença que seja possível atribuir a cada crime e, portanto, guiar um bocadinho o juiz neste percurso para o fazer entender o que é que o levou, quais foram a motivação, mais uma vez, as motivações e tudo o que rodeia as emoções, os sentimentos e aquilo, a maneira como o sujeito encara o que fez, a consciência que tem ou não daquilo que fez e como fez e de quando fez e de onde fez. Portanto, isto pode levar a ilibar ou a acusar fortemente o arguido no processo. Portanto, é uma divisão bastante importante dentro de qualquer investigação. Psicólogos desportivos são psicólogos responsáveis por trabalhar com atletas, treinadores e organizações de equipa. Portanto, tudo isto para melhorar o rendimento, obviamente, aumentar a motivação, aumentar a eficiência e gerir stress. Eles ajudam a ter mais confiança e, portanto, ajudam a aumentar tudo o que é rendimento até ao limite do possível. Além disso, favorece o aumento da autoestima de todo o grupo e mostra que limites só existem dentro da própria mente. Portanto, é uma espécie de é psicologia comportamental aplicada ao desporto. E, mais uma vez, trata de motivações, de comportamentos de grupo e basicamente estão a ver onde é que estas áreas todas se tocam. E depois há os sexólogos. Sexólogos são também psicólogos especialistas em diagnosticar e tratar tudo relacionado aos relacionamentos íntimos. Isso ajuda a melhorar a saúde sexual das pessoas com problemas na área, sejam casais ou pessoas solteiras. Nas consultas, podemos classificar os problemas atendidos pelos profissionais em três setores: problemas de relacionamento com o desejo, com a excitação e orgasmo, se for um casal, e descartarem a possibilidade da causa orgânica. Portanto, os problemas sexuais podem estar relacionados com outros aspectos da interação do casal. No caso, a melhor a opção é mesmo o sexólogo ou vulgo terapeuta de casal é, no fundo, um sexólogo. Poderá ser também uma pessoa solteira, conforme é dito aqui. E trata tudo o que tem a ver com algum tipo, vamos dizer assim, de incapacidade. Incapacidade de sentir desejo, sentir excitação, sentir orgasmo. Pode ser tudo derivado, elevado nesta fronteira. Pode ser física. Obviamente que a limitação pode ser sempre física e não tem que ser psicológica. Mas pode efetivamente ser psicológica e daí a podermos inferir, obviamente, que as duas partes estão sempre ligadas, poderá eventualmente ser não ter nenhuma malformação física e sim ser uma deficiência, digamos assim, psicológica, embora a deficiência seja uma palavra forte, mas é que me apetece usar neste momento para definir os sexólogos e a sua atividade. E por último lugar temos o coaching. O coaching também faz parte da psicologia. Os coaches podem ser psicólogos e são responsáveis por fazer que cada pessoa encontre os seus objetivos, ajudando a alcançá-los. Eles adaptam-se a cada indivíduo e funcionam como conselheiros entre o indivíduo e o seu caminho. São as pessoas que guiam e que eventualmente farão com que a pessoa, ajudarão a pessoa a evoluir nas diversas fases da sua vida, portanto, nos diversos aspectos. E nós, posso já adiantar, que vamos ter uma entrevista com uma amiga minha que é coacher, e portanto vamos desenvolver este tema do coaching, porque também está muito na moda, e as pessoas gostam do que está na moda, e é bom. Portanto, este décimo tipo de psicólogo, esta décima área da psicologia, é uma área também um pouco ainda em expansão, direi eu. E agora, depois de dar estes exemplos todos, de explicar um bocadinho estes dois exemplos, existem, evidentemente, a pergunta seria se existem mais. Existem, claro, existem. A psicologia canina, a psicologia aplicada aos jogos, ao marketing, à nutrição, e eventualmente existe um psicólogo para cada área da nossa vida. Portanto, o psicólogo poderá tratar toda e qualquer área da psicologia, sem nenhuma espécie de, penso que, de limitação, acho que posso dizer isso. Enfim, todos estes tipos de psicologia são, no fundo, aplicáveis. E mais tempo tivéssemos, e mais eu daria este tipo de portanto, mais tipos de psicologia, mais tipos de psicólogos e mais áreas, eventualmente. Dizer que acho que fizemos aqui um bom resumo de todas as áreas, importantes que a psicologia toca. Dizer que a psicologia, para mim, obviamente que isto é uma definição de um leigo, e estará errado em muitos sentidos, mas psicologia, para mim, em qualquer dos casos, em qualquer das situações, em qualquer dos, se quiserem, dos separadores da nossa vida, será sempre um caminho a seguir. Será sempre a construção de um caminho. Portanto, nunca será um comprimido, digamos assim, no sentido em que toma lá isto, toma lá este método, toma lá esta terapia e já está resolvido. Não. É um conjunto. É interdisciplinar. É também uma coisa, penso eu, muito pessoal. E é uma coisa que eu gostava de fazer, por exemplo, eu há muito tempo que digo isto, gostava de ter feito psicologia, é uma coisa que me atrai bastante. Portanto, tudo isto, as questões que são estudadas são realmente tão diversas, vão desde a personalidade, à aprendizagem, à motivação, à memória, à inteligência, funcionamento do sistema nervoso, à comunicação interpessoal, ao desenvolvimento, comportamento sexual, agressividade e comportamentos em grupo. Portanto, temos uma panóplia imensa que nos faz entender toda a complexidade, ou que nos faz querer, ou que quer entender, ou que quer estudar, ou que quer compreender toda a complexidade das reações do ser humano, toda a complexidade do ser humano em si. Portanto, não só das suas reações, das suas interações e por aí fora, como eu já disse, portanto, nas mais diversas situações, nos mais diversos estados em que estejamos. Portanto, estados que entenda-se, estados evolutivos da nossa pessoa, da pessoa em questão. Vou terminar este programa, obviamente, com um grupo de músicas muito importante, agora que já terminámos a pequena aula de psicologia. Vamos terminar, evidentemente, com mais três músicas, como costumamos fazer sempre. A primeira música é os 30 Seconds to Mars e chama-se The Kill, Bury Me. Esta música é de um álbum, perdão, é do álbum A Beautiful Lie. Foi lançado em 2005, é do género rock, vocês vão curtir, tem uma grande pedalada. A seguir vamos ter, para descomprimir um bocadinho, duas músicas, portanto, uma um bocadinho mais dark, Lorde com Royals, se vocês forem ver a letra vão perceber, mas gosto da música. A artista é Lorde. O álbum é Pure Harmony, foi lançado em 2013 e teve um Grammy, pelo menos, para Canção do Ano. Portanto, teve indicações para mais Grammys, mas ganhou a Canção do Ano em 2013, Lorde com Royals. E para acabar, uma música que eu adorei ouvir e que gostava muito que vocês fossem ver o videoclipe, porque é do Macklemore, featuring Skylar Grey, e chama-se Glorious. E a música é altamente positiva, com grande energia, para fecharmos o nosso programa. E o videoclipe, só vos posso dizer que está uma coisa espetacular, em que o Macklemore faz a surpresa à avó, que vai fazer 100 anos, e então eles vão fazer tudo o que ela quer, tudo o que ela sempre quis, e vão brincar como umas crianças, e bem, não há nada melhor do que brincar, na minha perspectiva. Eu acho que devemos, sobretudo, para além de pensar, para além de estudar, para além de, sei lá, interagir no trabalho, devemos, sobretudo, brincar. É uma coisa muito importante para todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, cada um escolhe a sua. Mas vou-vos deixar então com 30 Seconds to Mars, The Kill, Bury Me, Lorde, Royals, e a última para fechar em beleza, Macklemore featuring Skylar Grey, Glorious. E tenham uma semana glorious, tenham um dia glorious, uma semana glorious, essas coisas todas. Boa energia e até ao próximo domingo. Eu sou o Emanuel Almeirante. Este é o Imaginário 21. Tchau, fui! This place is gonna be unbelievable. We got it for 3 days, all of ourselves. There's not gonna be a single pink soul here. So we can take a little time off, relax, get lost. Stay out of room 6277. That was creepy. Anyway, have a good night. We'll see you guys in a little bit. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do?

the crib looking Victorian. Oh yes it is. You know that we've been going it. Been going it since we hopped out that DeLorean. DeLorean, yeah we went. On guard, things are just things. They don't make you who you are. Can't pack up for you, haul and take it with you when you're gone. We posted on the porch, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, woo, that boy got bars. Okay, okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify to. Another morning, I'm on it, won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, I put up again. I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Through the darkest part of the night, and now I see the sunrise.